Donate. Paulo Salvador, boa tarde, Luna 333, informação do meu para Congonha. 333, São Paulo, Congonhas, aguarde a Copa, ajuste no 014. Aguardando para a Copa, no Luna 333. Confirme, está pronto. Luna ali, não tem pistão zero. Ali bateu no zero, obrigado. Direito no 21 no 19. Direito no 21 no 4, 1 no 6. Posição 5. Posso Salvador, muito boa tarde, 4 no meio, não se escuta. O 924 autorizado, portão 5, chame táxi. Autorizado, agora 924. O azul 41 no meio, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 41 no meio. 1600 no gate, 4 por estacionamento. Autorizado, no 600, chame para o táxi. Bota táxi 600. Voo 1333, pronto para a cópia. Afirmativo, pronto para a cópia, 1333. São Paulo, Congonhas, nível 360, Pesolu 16, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, direto para posição Brinde. Controle 119.35 e o transponder 5152 para o voo 1333. Autorizado São Paulo Congonhas, nível 360, aperto 16. Açaí, decolador 10, curva direita, saída da El, Leda, depois direto do sítio, controle 5935 e o transponder 5152, 1333. Autorizado, porção 8, chame para o puxa acionamento, confirmado, correção, chame para o puxa. Chamada para o puxa, 1333. Solo, muito boa tarde, é o trip 5401 para Porto Seguro, no 360. Acho que eu quero falar com o hotel Limatanga, ele fez uma chamada aí, não entendi o final da mensagem dele, sumiu. Vamos fazer uma ponte, eu quero saber o que, que o hotel Limatanga deseja do controle de Salvador. Ok, a saída prevista por gentileza. Confirme? A saída prevista por gentileza. É a da El. Da El, obrigado. Fala, boa tarde, gordo. 74 Galeão 80, ciente da Rondel. Gordo 74, Galeão número 2, o ajuste no 0-4, aguarda agora. Aguarda no 4 agora. 661. Tô 3661, esse é o controle Salvador, contato radar. Gente. Qual o chame 6315? Paulo Salvador, Chané 6315, centro da Romeu, 380 Guarulhos. Guarda a cópia 6315, prepara da El, ajuste no 014. 014 da El, obrigado. O teu Lima Tango, controle na chuta. Gente, o teu Lima Tango. Para o táxi, voo 1600, tá com 146 a bordo, 2h50, Fortaleza Alterna. No 600, 600 direito até o ponto de espera 1861014, boa viagem. 86600. 4196, Juliette, portão 9. Juliette 9, 4196. Juliette, Serra, Serra, confirme. Sim, 401, pronto para a copa? Não, você escuta para cigarro. Salvador, Porto Seguro, nível 300, pista 10, via 1 para o Whisky 50, pista 10, curva A. Direita, saída Dael, Leda, após Leda, direto Porto Seguro. Controle 119.35, transponda 5405 para o trip 5401. Autorizados, Salvador, Porto Seguro, no 300, da, decola da 10, com curva direita, para o Whisky 50 é a rota, saída Dael, Leda após Porto Seguro. 1935 ao controle, 5405 no transponder. Correto, trip, chame pronto. Reportará. Para o táxi Gol 924, está com 191 a bordo. 2 horas e 20, até na Salvador. Torre Gol 600, ponto de espera da 10, pronto. Gol 1600, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento variado 02 horas. Decolagem 10600. Quatro, pronto, copy. Quatro, guarda. Pesado Galeão, nível 180, Golf 677. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda após Leda direto. Controle 119.35, transponder 5157 para o Gol de 74. Realizado Galeão 80, Golf 677, decola da 10, curva direita, da L, Leda após direto, controle 11935, aciona 5157, Gordo 74. Nível autorizado é 180, confirmando, parte militar, chame para o táxi. Afirmativa 80, chamará táxi, Gordo. 6315, pronto, cópia. Pronto, cópia. Salvador Guarulhos, 360 para o Whisky 50, pista 10, curva direita, saída da El, Leda após Leda, direto posição Bidev, controle 119.35 e o transponder é o 5170. Confirmando após Leda, Bidev. Afirmo. 360 para o Whisky 50, decolada 10, direita da El, Leda após Bidev, 1935, 5170. Correto, 6315, chame pronto, portão 3. Camarada 3. Quer evitar informações, senhor? Positivo, está autorizado desvio ou aciona identificação? Identificou, está autorizado, vai reportar a Proadmari, o nome é 48. Trip 5489, chame Recife, 13325. Trip 5489, chame Recife, 13325. Ruta 3661, atinge, mantém 140. Ruta 3661, no Ciente, atinge 140. Trip 5489, controle. Gol 1600, decola 29, controle 19.35. 935, gol 9600. Ativo, 5489, o trip, qual a informação? Para que a aeronave chame Recife 13325, eu agradeço a ponte 1648. Sim. Trip 5489, está na escuta do gol 1648. Está na escuta. O controle pediu para você chamar Recife agora 133.25. Presidente, 13325, obrigado. Obrigado, bombom. Controle o gol, no 648 já realizou a ponte com sucesso, obrigado. Ok, muito grato. Previsão da decolagem, pista 10, vento variado 04 nós. Decolagem na 0, 94. Farol da Barra e farol de Itapuã a 1000 pés, câmbio. Vou acionar o transponder normal 0305. Meia-meia-ono, voo para Ilhéus. Desça para 6000, 1014, voe para Aman, para a chegada Aman. Recebo, Aman, 660, ajustando-se. Controle em Salvador, Goro 924, decola 2000 na Pucaracaju. Goro 924, está em contato, radar. Presidente, 924. Goro 600. Passando agora o 90. Sente. Estou 3661 no controle. Prossiga. Eu já lhe autorizei voar direto Ilhéus. Essa vai ser a terceira vez. A bem da verdade, das vezes anteriores, o senhor não contestou a instrução desse controle. Pois é, nós não escutamos. A gente não queria que o senhor entrasse aí para dentro do mar, não. Antes de dar eu já tinha lhe autorizado a voar direto Ilhéus, mas parece que o senhor não estava nos ouvindo. Ouvindo e estamos indo direto, Ilhéus. Positivo, sorte nossa, da 3661. Solo Gol no 333. Prossiga. Por gentileza, você podia confirmar só a rota que o senhor tem no nosso plano de voo autorizado, por favor, dando uma divergência aqui com o nosso plano? Que a rota autorizada é o Pesolu 16. É o Pesolu 16 até PHZ, é isso? Firmo, Belo Horizonte. E o que, que o senhor tem depois de Belo Horizonte? Eu vim direto. Ok, vou confirmar aqui para o senhor, ok? O 1333 para Congonhas. É, nós estamos com mais, tá dando uma divergência aqui. Depois de PHZ, se é direto, pira direto, possível, ou segue a aerovia para entrar na estrada? O 333 é direto, posição trive e após direto, pira. Tá bom, muito obrigado. Da presente, o gol no 648. O 648, direto Duna, altitude 2000 pés, está voando sobre o mar. Duna 2000 pés, no 648. A vai até 9660, descer para 5000. 3950. 00, chame Recife, 125-45. 150, chame Aracaju, em 120. O Fox Town Guaxa tem boa visibilidade à frente? Visibilidade boa, seu. Provisório especial, deu certo, tranquilo. E quase próximo que eu trazer de Manoel da Barra. Ok, chame no Aeroclube, no Shopping Aeroclube. Ei, Boca do Rio, chama lá. Agora. TAM 3661. Encerrar o serviço radar, chame Ilhéus 1201. Boa. Gordo, 74, despacho militar, tá pronto pro táxi, POB 58, alterna Santa Cruz. 4, táxi autorizado, até a táxi hotel. O hotel vai manter a posição e chamar a torre 118.6, o Gordo 74. Táxi livre até o hotel, quando lá a torre 18.6, Gordo. Presente, já está pronto para a decolagem. O Guardião 05 está autorizado a decolagem da presente, proa do litoral sul, vento 280 graus, agora com 0B19, ajuste no 0L4. Aguarde transferência para o controle. Alô, Salvador, Gondo 333, posição 8, pushback está na frente. Então 8, 1333? Afirmativo. Por exato, chama. Chama lá, 1333. Afirma, para alcançar. Estamos estimando pouso no 710, ciente das condições, retornaremos em definitivo em mais alguns instantes, no 3278. Vai até 9660 e descida para 4000. 9660. Positivo, você já recebe localizador? Negativo, senhor. No caso do localizador, está autorizado a manter em descida para 4000. Negativo, para 4000. Confirme para de Tóquio ou Duna, senhor? Para 9660. Caso o senhor esteja recebendo o localizador agora, mantenha o localizador em descida para 4000. Caso negativo, o senhor vai até a Amã e completa a chegada. Opa, agradecido. Então, para 4000, para de Duna, senhor, da presente. 9660, agradeço. Tá bom, tá autorizado. Fox Tango Asha está mantendo ainda 1000 pés, confere. Positivo, baixou até 900 pés, senhor. E já está aqui próximo a Pituba, aqui, próximo à boca do rio. Tá ok, estou decolando um helicóptero em operação policial, ele vai manter 500 pés, está decolando agora. E vai prosseguir para o litoral. Atento e mantém. Ok. 05? No ataque, substituindo o controle agora, 19:35. O Guardião 05, devido às chuvas aqui, vai retornar para Salvador. Gostaria de cancelar o voo. Ah, tá ok. Permanece na frequência e pode prosseguir direto para o pátio e reportar solo controlado. Guardião. Direto para o pátio, reportar no solo controlado 05. 3, 2, 1, 5. no 648, voe agora com 180 nós. Reduzindo para 180 no 648. Vai cruzar o 200, gol no 924. Gol 924, Recife, 12545. 255, já volto, 924. Até. Ok, Fox Tango Oscar, o helicóptero da polícia está retornando para pouso. O senhor tem boa visibilidade à frente no litoral? 35, se possível. Ah, ciente. O senhor prossegue seguindo a linha do litoral, aguarde para um possível pouso na pista 35. Na superfície, venta 270, a intensidade máxima 4 nós no momento. Tranquilo, visibilidade boa e aguardando para ingresso na 35 Tango Oscar. Trecham táxi. Autorizado a repartir para o táxi, 401. Para 3. Tango Oscar, chame a torre agora na frequência de 118612 para o pouso na pista 35. Agora agradeço, Oscar. Lamento, pistão no zero, reporte livramento. Agora. Torre Salvador, boa tarde, de Fox Tango Oscar. Fox Trot Tango Oscar, prossiga uma base pela esquerda, reporte final, pista 35, vento 260 graus 04 nós, ajuste no 04, Fox Trot Tango Oscar. Base pela esquerda da 35, Tango Oscar. Do campo. Tango 05. 2 Salvador, Chané 6315, ponto de espera pronto. Chané 6315, ali mantém pistão zero. Ali mantém pistão no zero, 6315. Informação, Romeu. Ciente que levou a pista, pode prosseguir o táxi via alfa e reportar no ponto de espera pronto para a decolagem. Gol 274. Roda. Chané 6315, tem autorizado sua decolagem, vento 260 graus, 04 nós. 6315, ciente, livre decolagem, pistão no zero. Sobre ele, Itaparica, descendo para 2000. 924. Termo, Nascar 200 para as condições. Localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre na frequência 1186. 186 na torre, no 64, obrigado, bom final de semana. Boa. 10-12 em ajuste, gol 1-9-10-4, estimando o pouso para 1-7 no meio. Para o táxi, o 35-401, 7-2 a bordo, 2 horas e 40, alternando Vitória. Dá passagem ao aeronave da Força Aérea à sua direita agora, após prossegue com o número 3, Juliette Alfa até o ponto de espera. O ajuste no 014, quando pronto, 18-6, uma boa viagem, trip. Ok, dar passagem à aeronave da Força Aérea à sua direita, Juliette Alfa, ponto de espera da 1-0-5-4-8-1, chama a torre, 18-6. Logão toque, o destino Garçabato. Sem problema. Em Salvador, volume 333, ponto de espera da 1-0 pronto. Volume 333, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Mantém um ponto de espera, volume 333. E reportou a posição, só que eu não ouvi. Vamos fazer uma ponte, por gentileza? Alceia 2660. Alô, positivo. Oxenar 6315, decola aos 45, controle 119, decimal 35. 119, decimal 35, 6315. Estou a 1300, gol no 648. 1300, cliente, autorizado pouso, evento 250 graus. 049. Autorizado pouso no 648. São 360, você vai coordenar para hoje da El? Estou autorizado, voa da El. Grato. Salvador, controle, o Libatão me informa que já decolou, tá voando na proa da rotatória, ok? Ok, muito grato, Baetê 9660, você tá agora próximo de Duna, o localizador em aproximação, vamos checar o trem e chamar a Torre 1-1862, agradeço, boa tarde. Boa tarde, senhor, obrigado. Salvador, boa tarde, ao 6326 Chané Romeu, descendo para 150. Oceano 6326, esse é o controle de Salvador, desça para 2000, via chegada a Mari 1014, Oceano 6326. 326. E o Oceano matando? Positivo, volta e claro. Finalmente. Então agora na próxima rotatória, vou na próxima rotatória, mantendo 700 pés, 500 GL. Positivo, tem boa visibilidade à frente no setor, confere? Confere. Ok. Eu tenho um bandeirante da Baeté que está 6 milhas e meia para tocar na pista 1-0. O senhor pode prosseguir para 17 aguardando a transferência. Helicóptero Hotel Limatã. Ok. Prosseguindo, aguardando a transferência Hotel Limatã. E o Yankee Serra Serra, está pousado no Bonfim? Está pousado próximo ao SESC. Na Avenida Luiz Tarquinho e deve chamar em mais alguns minutos aí. Tá, ok, eu agradeço. Obrigado pela atenção. Primeira curva direita, saída da El, Leda após Leda, direto posição Sagaz. Controle 119.35. E o transponder é o 5144 para o Papa Tango Mike Juliette Delta. Autorizado, nível 280 para a Serra Brava, Juliette Delta, via Rampelisco 58, saída da El, transição Leda, após Sagaz, 5144, transporte 11935 com o controle, mais o Juliette Delta, devolver a pista 1-0 com curva direita após. Afirmativo, no pátio 3, chame, pronto para o táxi, mais o Juliette Delta. Demorar pronto para o táxi, mais o Juliette Delta, grande. Do litoral 20, com informação. Depois parou da barra e da hora lá, tá muito longe de fechar. E o futuro desse setor nosso tá mais aberto. Ah, muito grato, Ian Serra Serra. Helicóptero Hotel Limatango, chame a torre na frequência 118-612. Bom povo. 118-612, obrigado, bom trabalho. Boa. 4-1. Autorizado 360, tá?